cachorro raivoso fareja. Escancarar os dentes. Eu quero cabeças na bandeja. Eu quero tudo, tudo, eu quero o mundo todo, eu quero tudo. Perder a calma, um segundo eu conto tudo. E canto o mundo. Perco o tempo das mudanças. Eu quero tudo, tudo, eu quero o mundo todo, eu quero tudo. Hélio, tá valendo aí, Hélio. Geladeira, as coisas acontecem. gente fizer um away.